cantar, tamando passe a calunga, trazendo seu orixá. E no corte do apito, de longe escuta a pancada, no sereno da madrugada, tem poesia no ar. No duelo da sambada, canta num pé da parede, toma uma lapada de cana para matar sua sede. E na disputa de rima, defende a sua nação, com a bengala na mão, se conecta em sua rede. Na chegada e na saída, caboclo tá no terreiro, com sua cabeça erguida. Entra de corpo fechado, sem maldade na missão, da caída pelo chão, faz a sua despedida. Já rompeu a alvorada, o guia faz a manobra, é hora da retirada. Leva o brinquedo pra sede, é o seu canto sagrado, o seu trono foi honrado, sua crença é sagrada. Leva o brinquedo pra sede, é o seu canto sagrado, o seu trono foi honrado, sua crença é sagrada. Leva o brinquedo pra sede, é o seu canto sagrado, o seu trono foi honrado, sua crença é sagrada.